show do Super Gabson. Super Gabson. Super Gabson. Está curtindo Super Gabson, o pancadão da galera. A sua diversão começa aqui. Você está diante do maior som do entrocamento. É Super Gabson! Super Gabson! Gabson! Olha o DJ sacudindo a cidade! Olha o DJ balançando a cidade! Tinteiro e DJ Gabson são os DJs número 1! Me fez enlouquecer, mas tem um jeito, meu amor, pra gente se

Móveis no Mix. É Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos, e você sabe disso. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Eu quero ver seu rosto refletido no mar. Eu quero encher os cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. A cobra abafa, vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos quando vem me beijar. Fechando em sonhos, eu fico até sem ar. Difícil acreditar que posso te amar. Você e mim, estamos dois aqui. Formamos um casal perfeito, agora sem nenhum segredo. Você está aqui.

sucesso. DJ Betinho Isabelense. Produções de áudio profissionais. DJ Adriel de Mosqueiro. Super Gabson, aceita meu amor, tá meu bem. DJ Patrick, moleque. DJ Patrick, DJ Patrick. I'm hurting, same feeling I can give. Blame it on the night, I don't blame it on me. Blame it on me, blame it on the night, I don't blame it on me. Você está bem, você está no Pancadão. Gabson. CD Super Gabson. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e Dave. Evolução é quem bota pressão. Curtindo Super Gabi Sons, o pancadão da galera. Banda 007. Novíssimo Gabi Sons. Aqui você vê e comprova a melhor tecnologia. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Bye.